Nosso tema dessa noite é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9. É o título que diz: Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Essa frase foi dita por Jesus e está no Evangelho de São Mateus. E o que ele quer nos dizer com bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos? Ele até complementa dizendo que os brandos possuirão a terra. E ele não fala de possuir a terra num sentido de posse, mas ele fala no sentido de que, como já foi dito em tantas outras vezes, o nosso planeta, ele também está em estágio evolutório, que ele também vai passar a um estágio superior. E quando ele estiver nesse estágio, em que a gente não tiver essas diferenças que nós temos hoje, que são tão fortes e que nos causam tantas dificuldades, que a gente sente que nós mesmos temos posicionamentos dúbios muitas vezes, a Terra, ela será herdada por aqueles que são os brandos, como ele diz. Se a gente for estudar o que significa essa transformação, a gente já sabe que nós já estamos vivendo um processo de mudança. Isso já ocorre há vários anos e, como todo processo, ele é gradual. Por isso que muitas situações ocorrem hoje nos nossos dias que a gente até pensa que o mundo piorou. O que, na verdade, acontece é que o ser humano ele está se demonstrando de uma forma mais autêntica, sem se esconder tanto, como uma vez não era assim. E aqui no Evangelho ele diz assim para nós, que nesse tempo, então, quando a lei do amor e da caridade, ela for realmente a lei da humanidade, quando todos sejamos semelhantes no pensamento, na atitude, quando chegar esse tempo, então não haverá mais o egoísmo, não haverá mais a personificação do indivíduo de querer as coisas para si próprio e não perceber aqueles que estão à sua volta. Ele diz: o fraco e o pacífico não serão mais explorados e esmagados pelo forte e pelo violento. Então, como eu disse antes, nós temos hoje situações bastante divergentes em que muitas vezes aquele que é o brando, como diz aqui, ou que é aquele que faz as coisas certas, que busca a paz, ele não é respeitado, ele não é visto nem como alguém realmente forte. Todos nós percebemos isso quando a gente tenta, às vezes, fazer alguma coisa correta e algum amigo nos diz: mas tu é um trouxa, tu vai deixar para os outros então essas coisas todas? Então, às vezes, são as oportunidades que nós temos e que a gente pede todos os dias, as oportunidades do posicionamento, do que realmente a gente acredita, de fazer o que a gente realmente acredita ou ir atrás de uma multidão, de um costume. No decorrer aqui, Jesus, ele nos diz outra coisa também que é bastante interessante da gente observar. Ele diz: todo aquele que matar, que sentir raiva ou que falar mal do outro, está condenado. Então ele coloca no mesmo plano a atitude, o sentimento e a palavra. Porque, na verdade, tudo aquilo que a gente expressa, seja de qual for dessas três maneiras, a gente está expressando o que a gente tem dentro da gente. Pelas nossas leis humanas, é reprimido a atitude, mas ela não reprime o sentimento, a raiva que a gente sente, porque não tem como, às vezes, medir isso ou perceber. Mas essa raiva que existe dentro de nós, que se manifesta muitas vezes, é um sinal, é um sintoma de que ela está dentro de nós. E como sintoma, a gente deve buscar a causa dela, a origem, o que faz com que isso aconteça. Até tem uma pergunta mais adiante que diz: por que determinadas coisas ou pessoas fazem com que eu sinta raiva? A gente sempre coloca a responsabilidade, a culpa, na coisa ou na outra pessoa, porque aquilo me gera raiva, aquilo me incomoda, faz com que eu reaja. Mas é aquilo o problema ou o problema está dentro de mim? São perguntas que a gente vai fazendo e a gente vai se situando e que a gente vai se conhecendo. Por que uma coisa tão simples, uma atitude de alguém, normalmente aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, por que isso gera em mim esse sentimento tão forte que é o ódio, que é a raiva? Então eu tenho que buscar essa resposta em mim, me questionar por que eu estou sentindo isso e não simplesmente culpar aquela pessoa. Junto com essa pergunta vem uma outra: o que nós ganhamos sendo maus, não aceitando as ofensas, reagindo a elas e exteriorizando tudo o que nós sentimos? A gente já ouviu várias vezes as pessoas dizendo: eu não devo guardar em mim porque isso pode gerar uma doença. É ruim, eu me sinto mal. Então eu coloco para fora. Eu falo aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo. Mesmo que isso eu atinja outras pessoas, que eu ofenda outras pessoas, que eu crie situações em que muitas vezes a convivência se torna difícil. Então a pergunta: o que nós ganhamos fazendo essas coisas? E de repente batendo de frente com situações que não tem como ser modificadas. Em respondendo ofensas, que como a pergunta anterior da raiva, por que eu me sinto ofendido com determinada palavra que me foi dirigida ou com determinada situação em qual eu estou incluído? Não são as coisas que são ruins, mas é a maneira como eu me relaciono com elas. Então, no momento que a gente começa a pensar sobre todas essas coisas, a gente começa, através dos questionamentos, começa a se conhecer, começa a se descobrir e começa, através das respostas, a perceber que a gente pode fazer diferente, a gente tem que fazer diferente. A gente não pode mais seguir fazendo as mesmas coisas, agindo instintivamente até, ou agindo através de um repique daquilo que os outros fazem e que muitas vezes nem fazem diretamente contra nós. Fazem porque cada um tem as suas atitudes e nós, não aceitando essas atitudes dos outros, nos ofendemos ou temos sentimentos que esses sim causam problemas até orgânicos para a gente. Então, quando ele diz, né, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, ele está nos dando já uma dica há muito tempo de que não adianta a gente querer partir sempre para a briga, partir para ter sempre razão, para ter sempre o direito, o poder, a última palavra sobre as coisas. Não são essas atitudes que vão fazer com que realmente a gente se modifique ou se torne melhores. Inversamente, a pergunta do que nós ganhamos sendo maus ou reagindo às ofensas, o que nós ganhamos sendo bons, sendo brandos, sendo pacíficos? Será que aquele ambiente dentro da nossa casa ele não fica mais leve quando a gente, num momento de discussão, a gente aprende a ouvir e deixar que aquele momento distenda, que ele passe, e depois, numa oportunidade bem mais calma, a gente consiga sentar e conversar com aquela outra pessoa? Será que através dessa atitude a gente não está dando um exemplo, não está ensinando também, não apenas a nós, mas àqueles que estão nos vendo? Então, já dizia uma propaganda da TV, né? Não são as perguntas que movem o mundo, são as respostas. Através do questionamento, a gente vai obtendo as respostas e através delas, a gente vai conseguindo fazer essas modificações em nós mesmos. O mundo a gente não muda, mas a gente muda a maneira de ver o mundo, de perceber ele, de se relacionar com ele. E através dessa mudança é que a gente vai conseguir ser mais calmo, mais feliz, vai conseguir ter uma vida mais plena daquilo que a gente realmente se propôs a fazer na nossa vida.